172, desça para 2000 pés. O ajuste altímetro no 0, no 8, está autorizado LS, é porque é localizador. Número 2 na aproximação. Número 1 está 1 milha para a zona. Afirmativo, então, descendo para 2000. 3305, desça para 3000 pés agora, o ajuste no 0 no 8. 3000 pés, 10 no 8, da 3305. LS no 076. No 076, completa LS e chame a torre no 8612. 76 no 076. E o 5972 reduza para a velocidade de aproximação. Confirme. Gol no 076. No 076, ajuste em Salvador 10 no 8, vento 100 graus, 089, tempos autorizado no 10. Autorizado, bom, 076. Reduza para 1709. 1709, na 3605. O 5972 interceptou o localizador. E o 5972, complete LS, chame a torre 118612. 118612. Puta 3305, curva esquerda e voe na proa 40 até interceptar o localizador. Pro 040 até interceptar o lock, então 3305. Tá repetindo a mínima de aproximação, 3305. Ativo, desça para 2000 pés. O altímetro 10118 está autorizado, final LS. 3305. 2000 pés, 1908, autorizado final ILS, interceptando essa prova, 3305. O 5972? Siga. Siga a frequência da torre, chamando várias vezes 18.6 sem resultado. Ok, vou entrar em contato agora com a torre aqui para saber se está tendo algum tipo de problema. Ok. E o 5972, chame na frequência 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. O Rio, como recebe na 1895? Autorizado LS, agora com a torre 1 no 8612, o tráfego que eu precede já está 5.7 milhas à frente. Iniciante 186, então com a torre, grato 3305. Escuta, Alfa Jet para o 22, não, certo? Sete e meia, conversão, portão 2 está ocupado, mantém a posição antes da Juliette. A voz da Bahia, bom dia, divisa o voo fazer 8, né? No 076, vai manter antes da Juliette, a posição 2 está ocupada. Vai manter antes da Juliette, 07. Bahia, boa noite, eu vou para 084. Mandou boa noite, tá 3305, uma milha do Índia Serra, Baixa Travada. 305, continua aguardando pista livre. Guarda 3305. Bahia, boa noite, eu vou para 084, do you hear me? Senhores Salvadores de Bahia, boa noite, eu disse que eu vou para a Vila 84. Rapaziada, 84, take the information, Bravo, and send by one, show copy to clearance. Ok, send by. Rio Solos 41, agiliza a liberação direita, reparte pista livre. 305, pouso autorizado, uma centena com meia dúzia. Livre, pouso 10, 3305. O Rio via Kilo, parte 3. Salvador, bom no 604, puxa acionamento, posição 02. Informação. 76, prossiga até o portão 3. Portão 3, eu não quero ter. 204, após o tráfego da sua companhia parquear no 3, autorizado puxar no 4. Prossiga. Utilização 3500. Escute a Bravo, número 2 para a Copa. Escute. Vamos 604, gol, copiou? Copia, prossiga. Após o tráfego da sua companhia parquear no 3, autorizado puxar no portão 2. Gente, após tráfego da companhia no 03, inicia no 02, gol no 604. Passou de Oceané 63, ano 3, para Guarulhos, 3820, tem informação? Informação é brava, o senhor já tem ciência dela? Sim. Gente, 63, ano 3, é o terceiro para a Copa. Aí foi. Costa. Aí tá possível? Dael. 3305, Celeus 43, né, me escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3305. Europa 084, Aruara de Copa. Europa 084. 084, clear to Madrid, flight level 390, via Upper Whisk 58, until Recife, after that, Upper Romeo 551. After this airway, you are clear as your flight plan route. Airborne runway 10, left turn. UCA departure, Papai Uniforme, Charlie Alpha, Caju Transition. Charlie Alpha, Juliet Uniform Transition. Salvador departure on frequency 120.80, Squawk 5060. We are clear to destination Madrid via flight level 390, Upper Whisky 582 receiver, Upper Romeo 551. After that, flight plan route. We take off runway 10, after departure, left turn to Puka, departure, and then to Caju transition. Departure frequency 12048 and squawk 5060. 084, it's correct. Come to pushing start up, gate 11. Can I call you for pushing start? Juliette, portão 8. Juliette 08, tá 3305. 2224, passarei do pronto copy. Negativo. 2224, autorizado. Juazeiro do Norte, 350, via Upper Luno 9. Decola no zero, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1208, transponde 5061. Autorizado 350 para Juazeiro do Norte, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote, 208 controle, 5061 transponder, 2224, já está pronto para o pushback acionamento. 2224, acione na posição, aguarde um Airbus Latam parquear no 8, após o mesmo, o senhor inicia a push. Ativa, aciona após o trampo, pushback, 2224. 313, cópia. 313, autorizado Guarulhos, 360, nível, via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16, após conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após voa bridge. Controle 1208, transponder 5056. Zero, Dael, Lida após bridge, decolada 10, com curva direita para decolar, já pelo volume 6 após rota, 50, 6 é o transponder, 158 é o controle. 6313, correto, reporte pronto. Salvador, Gol 1604, pronto para o táxi, com 1978 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Recife. Ciente, 178, 3 e 30, Recife, táxi via Pátio, Índia, ajuste no 08, reporte ponto espera pronto. Pátio, Índia, ponto espera da 10, reportará o Gol 1604. Tower Europa 084, we are ready for start and push. 084, stand by to push, you are number 2 on this sector of the Europa. Please stand by. Controle Salvador Cordial, boa noite, 35515, transfere, vai passar a posição condizente da informação Bravo. 35515, acione identificação. Decolar, sal no zero, gol no meio, 04. Contato radar, 72 milhas, nordeste de Salvador, está tudo vigilância. Ruína pro de Bonf para a chegada Bonf, reporte no ideal de descida. Pro de Bonf, senhor, solicita subir para o 160 como sinal. Ok, está autorizada a ascensão até o 160 e após reporte para a descida, o trip 5515. Gente, subindo para o 160, pro de Bonf, o trip. Passarei 2224, tá pronto, Antônio? Passarei 224, tá pronto, tá? 3 e meia, bode, 3 horas e 20, até na Fortaleza. Meia no PB? Viu, Matheus? Via Pátio Índia, ajuste no 08, reportação se era pronto. Pátio Índia, vai reportar pronto, 2224. Indo na posição, aguardando o push, 6313. Acelerar a posição agora no push, 6313, gráfico. 084, a cliente push, Starcell, gate 11, call him back to taxi. Ok, push and Starcell, proof on gate 11, no work for 084, call him away for taxi. 6313, correndo com essa equipe de solo após o Embraer da Passaredo. Ingressa na... chegar no ponto de espera, autorizado a iniciar o push. Após o Embraer da Passaredo, está ali a iniciar o push, 6313 na posição número 1. 104, decolado 51, 1208, bom voo. 08, obrigado. Ligou no B04, boa noite. Estacionamento 6747, portão 5. Sai da bomba. Autorizado no 5, guardando sua equipe de solo para empurrar a aeronave até a saída do Pai 3. Um 330 vai passar à sua frente. Ok, então empurrar até a saída do Pátio 3, é 747. Afirma. Oi, passarei 22, está aqui, já pronto, pode ser. 24 ali, mantém no 0. Sim, mantém. Controle Salvador, trip 5515, solicita, se possível, da presente proa de Pelon. Não, negativo, mantém a proa de Bonf, eu estou com dois tráfegos decolando no perfil da saída Momo. Se eu sou a Pelon, vai interferir com os tráfegos. Ok, vai manter Bonf, obrigado, senhor. Do portão 010, já dentro do Pat 3, ok? Da posição 10, lá no Pat 3. Ok, através do 10 no 3, na 747. 2224, autorizado, sua decolagem, 120 graus, 89. Isso, decolagem, 2224. 6313, autorizado, puxar, reparte táxi. Positivo, 6313, agora em cima. Decolada de Salvador, 55208, Malou. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passagem 2224, decolou. Local 08 for Fulibani, for taxa. 50, mantém a saída da mão. 350 na mão, 2224. MT-10, 18, you will follow a Airbus 320, start on gate 01, on the other side of the aircraft. Ok, we taxi to holding point runway 10, rolling, and we follow the Airbus 320 that is on the other side of Airbus 084. Controle Salvador, o passageiro 2224 solicita, por gentileza, sua cidade de Bangu. Vou direto ao avião. 57 a bordo, 45, confirme. 157, PB? Sebo. Ciente, o 6747, mantém a posição, o senhor será o terceiro pro táxi. Guarda. Após a posição Momo, está autorizado direto de Jazeiro. Momo, direto de Jazeiro, obrigado, senhor. Salvador 074 da Gol. Prossiga. É Guarulhos, centro do Atis. Escute a brasa, guarde cópia. Guarda. Para o táxi, o Tonar 6313, informa 83 a bordo. Nossa autonomia são 3 horas mais 50 e alternado o Galeão. Ciente, táxi via Índia, ajuste no 018, repassando de espera pronto. Índia, 1018, chamando ponto de espera pronto, 6393. Muito bem, obrigado, senhor. trip 5515 no ideal de descida? Ajuste no 018. Ok, seguindo Europa, 47. Oi, boa noite, 6224, fui nessa. 6224, reporte externo, ajuste 1018. Reporte externo, obrigado. É 3-1-3, autorizado, ingresso decolagem 1-2-0 graus 10-9. Livre ingresso e decolagem 1-3-1-3. A linha, ele falou também a 3-1-3, confirmando? Afirmo, 1-2-0 graus, 10-9. Europa 08, fala, mantém hotshot na meia bandeira. Mantém hotshot na meia bandeira, Europa 08, fala. Sando externo, baixado travado, 6224. Gente, continue aguardando pista livre, 6224. 6224. Voe direto Juazeiro e chame Recife na frequência 2085, alterne 125 decimal 45. Confirma a alternativa? 125 decimal 45. Gente, vai chamar 2085-2545, boa noite. Boa noite. Line up and wait. Clear to line up and wait and after the traffic control final, Europa 084. 3-1-3, decolada 0-1-1-2-0 decimal 8, bom voo. 2-0-2-1-8, Ultra 963, obrigado. Professor Rodão, boa noite, esse é o Ultra 6-3-1-3. 3-1-3, o Xené, contato radar, submetendo nível 360, vou dar ela. Dá ela, grato, 360.